É Jair Tavares, presidente do Sindicato de Taxistas de Foz do Iguaçu, que ocupa aqui a bancada do Manhã RCI. Bom dia, Jair, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da RCI. É um prazer enorme retornar aqui à Rádio RCI para dar alguns esclarecimentos ou passar algumas informações aí de interesse. E será lançada agora, inclusive na próxima semana, segunda-feira agora, uma nova campanha de incentivo ao uso do táxi aqui na cidade de Foz? Exatamente. A gente mantém uma parceria muito bacana aí com o Dreamland, né, que é o Museu de Cera. Então, no dia 23, a gente vai dar o pontapé inicial aí com o jantar, é promovido pelo Dreamland, né, convidando todos os taxistas e familiares a participarem desse jantar. E a partir daí inicia-se uma campanha chamada Voo de Táxi, parceria entre o Sinditáxi e o Dreamland. Essa campanha, ela prevê descontos para os passageiros? Como é que ela vai ser? Na realidade, consiste no momento que o passageiro, né, solicitar uma corrida até o Dreamland, automaticamente o taxista, em posse de um cartão, onde tem as especificações, informações quanto ao Dreamland, e também aproveita e faz um merchan do nosso aplicativo, que é o aplicativo Sinditáxi Foz, e automaticamente, na apresentação desse cartão nos atrativos do Dreamland, é concedido um desconto de R$10 por pessoa em cada atrativo. Portanto, um desconto, né, que é feito até para incentivar aí o uso do táxi, né, como forma de deslocamento até esse complexo turístico, que inclui, né, o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros, enfim, fica ali na Avenida das Cataratas. Falando do aplicativo, né, especificamente do aplicativo Sinditáxi, o passageiro que chamar corridas por esse aplicativo também tem direito a desconto? Exatamente. Esse é um aplicativo que a gente fala muito em modernidade, alteração da sistemática aí. Então, desde 2 de outubro aí de 2017, a gente lançou o aplicativo Sinditáxi Foz e, mediante solicitação pelo aplicativo, você tem um desconto de 20% no valor da corrida, né, em função do taxímetro. E como é que está até a adesão da categoria? Porque no princípio até foi relatada uma situação de que nem todos os carros, né, estavam cadastrados. Como é que está hoje essa adesão dos taxistas a essa nova ferramenta? Na verdade, está acontecendo uma conscientização maior dos taxistas em relação à necessidade de estar se cadastrando no aplicativo justamente para melhorar a demanda. Então, tem melhorado significativamente a adesão dos taxistas em estar baixando o aplicativo e se colocando à disposição para atender através deste aplicativo. E é legal te ter tocado nesse assunto, Guilherme. E é até bom para a gente saber, né, como é que a categoria vem acompanhando essa normatização dos aplicativos aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, há muito tempo a gente já vem trabalhando, a gente já vem estudando uma forma, de repente, de a gente se manifestar, porque isso aí acaba impactando não só no taxista, mas no transporte de passageiros de forma geral na cidade de Foz do Iguaçu. Então, a gente tem trabalhado em conjunto com outros representantes do transporte de passageiro aqui em Foz do Iguaçu, com toda a classe do transporte de passageiro. Inclusive, a gente já formulou uma minuta, né, de projeto, encaminhou semana passada até o executivo, para o prefeito municipal, para análise, e depois ser encaminhada para a Câmara Municipal para regulamentar toda essa situação, porque sem regulamentação é complicado para nós que estamos prestando serviço, e é muito complicado para o usuário também, que não tem a segurança adequada. Agora, até eu recebi ontem, né, ontem no período da tarde, uma ligação de uma pessoa que se identificou como motorista de um dos aplicativos, reclamando de questões de perseguição, que estariam até sofrendo algumas ameaças por outros motoristas, por taxistas aqui na cidade. Como é que está sendo até controlada essa questão na categoria com relação a eventuais manifestações violentas, evitar situações como aconteceram em outros lugares aqui no Brasil? Como acho que não só nós, eu, você e todos os ouvintes aí da RCI, tem observado que não houve nenhum tipo de manifestação agressiva. E nós, como representante aí da classe dos taxistas, temos constantemente orientado a nossa categoria a se portar de forma adequada, evitando qualquer tipo de agressão, seja física ou verbal. Logicamente, é complicado, mas a nossa linha de raciocínio é para que a coisa transcorra de forma tranquila, que as leis sejam regulamentadas e que todo mundo possa ter a oportunidade de trabalhar de forma tranquila e organizada. E até com relação à situação ali do aeroporto, porque desde domingo agora, né, o aeroporto de Foz do Iguaçu está recebendo também voos que originalmente pousariam em Puerto Iguaçu. Como é que está a situação dos veículos argentinos, né, dos táxis, dos veículos de turismo argentinos? Como é que está acontecendo esse trabalho conjunto até para o transporte dos passageiros? Então, a gente teve várias reuniões, inclusive a última reunião que a gente teve no Contour, junto com todas as autoridades brasileiras, paraguaias, representantes das categorias de transporte. Então, a gente fez um acordo com o transporte do lado argentino, e isso vem sendo cumprido de forma tranquila. A gente também está mantendo no aeroporto um de nossos diretores para acompanhar, auxiliar aí, para que realmente a coisa transcorra de forma tranquila para todas as partes aí. No caso, por exemplo, um taxista argentino que venha fazer uma corrida aqui em Foz do Iguaçu, só poderá fazer essa corrida se ele já tiver um passageiro pré-definido, um contrato com uma agência, mais ou menos isso que ficou acordado ali nessa questão? Na verdade, ficou acordado o seguinte: o taxista argentino, mediante a apresentação de ordem de serviço, ele vai poder retirar o passageiro aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu. Mas tem que ter uma ordem de serviço proveniente da agência de turismo de Porto Iguaçu. Sem ter essa ordem de serviço, ele vai estar cometendo transporte clandestino irregular. Mas está tranquilo. Aí a gente também teve uma preocupação em comunicar os argentinos para informar eles. Na verdade, ele já sabia, mas simplesmente dá uma reforçada na informação. Mas está super tranquilo, nenhum problema com relação a esse sentido aí. Atualmente a frota de táxis aqui em Foz do Iguaçu está em quantos veículos mais ou menos? São mais de 400, né? No total são 439 veículos cadastrados no município de Foz do Iguaçu. E a gente viu aqui através do jornal Gazeta Diário que eles estão aí trabalhando com a questão de não ter mais frota própria de carros, né? De quando necessitar de corridas, contratar serviço de táxi, serviço de aplicativos, enfim. Nós comentávamos sobre isso fora do ar aqui, isso até foi algo que já foi trabalhado com a prefeitura anos atrás, da questão de que para alguns casos, dependendo da necessidade de deslocamento da empresa, o serviço de táxi acaba sendo mais rentável do que manter uma frota própria? Eu acredito que sim, que para você manter uma frota tem a questão do desgaste, tem a manutenção, tem a questão de funcionário, e isso tudo encarece. Então, a partir do momento que você já tem um transporte disponível e que você tem a possibilidade de fazer uma negociação adequada, eu acho que todo mundo acaba se beneficiando disso. Portanto, não tenho dúvida nenhuma em relação a que essa seria a melhor forma. Inclusive, como a gente comentava fora do ar, a prefeitura já fez isso, né, e em conversa que a gente teve com o prefeito Chico Brasileiro, né, ele também tem a ideia de voltar a trabalhar com os táxis na prefeitura municipal, até por uma questão de redução de custo, né? O contato, né, a forma para baixar o aplicativo Sinditáxi, como é que a pessoa faz? Ela entra apenas na loja de aplicativos, ali só fazer o download, como é que funciona? Ele está disponível no Google Play, pelo Android, né? É só buscar Sinditáxi Foz, ele já vai baixar, automaticamente vai se apresentar o aplicativo, então para baixar é super fácil. Através do iOS, através do Taxi Cidade. Em Taxi Cidade, então tem a opção do Connect Taxi e da Sinditáxi. Então, qualquer uma dessas opções é possível você baixar o aplicativo de táxi aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, nós conversamos aqui com o Jair Tavares, ele que é presidente do Sinditáxi aqui em Foz. Jair, muito obrigado pela participação no Manhã RCI. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convocar a todos os taxistas para participarem desse jantar oferecido aí pelo Dreamland, que vai ocorrer no dia 23, às 19 horas, no complexo aí do Dreamland. Então, essa parceria é uma parceria muito bacana. O Dreamland sempre está ao nosso lado, sempre esteve do nosso lado e continua do nosso lado. Então, é importante a gente participar prestigiando esse jantar, que vai ser o pontapé inicial para o início dessa campanha Voo de Táxi. Agradeço aí a vocês da RCI e me coloco sempre à disposição aí.